caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta terça-feira, dia 3 de dezembro de 2013. As portas estão abertas para mais uma edição e hoje com um instrumento muito especial. Para quem ouviu nas voltas do Globo das 18 horas já percebeu que instrumento é que eu estou a falar. Do Teremin, ou se quiserem, Terramã. É um instrumento que basicamente se toca com as mãos, mas de uma maneira especial. Não se chega a tocar um instrumento. Apenas a questão de mover as mãos, no caso de volume, para a esquerda ou para a direita, ou seja, mais longe ou mais perto. Ou de mover, portanto, de mover a outra mão para cima ou para baixo com o som da nota. Ou seja, fazem deste um objeto musical, um instrumento muito interessante. Nós vamos conferir nesta edição, nem mais nem menos que isso mesmo, o Terramã, um instrumento que, sem dúvida, chama a atenção. Vamos aqui para trazer hoje, nesta edição da nossa Nota 7, uma composição sonora de Jorge Antunes, aqui tocada por Lídia Cavina, que não é brasileira, Jorge Antunes é, mas Lídia Cavina não é. É uma composição sonora interessante, que não tem apenas o Terramã, mas tem o Terramã como objeto musical ou como instrumento protagonista, como aquilo que é só o papel principal. Como esta obra tem cerca de 12 minutos, eu não me vou alongar muito mais, aliás, esta será a minha única intervenção. Aos ouvintes, eu vou desejar a continuação de uma ótima terça-feira e amanhã, dia 4, voltamos a encontrar-nos para mais uma edição deste espaço radiofónico com outras músicas, outros instrumentos, outras sonoridades. Entretanto, desejo a continuação de uma ótima tarde, lembrando que já de seguida chega mais uma edição do programa Prosa Rural, trazido aqui pela Embrapa. Aos ouvintes, aliás, a continuação então de uma boa terça-feira. Até amanhã.